chegou o mais novo CD com DJ Dino Boy. Uma produção inédita. What the fuck? Belém do Pará para todo o Brasil. Então, toma pressão. Paredão Trem e Terra. Senhores, apresentamos a vocês a mais nova referência em som automotivo de Belém do Pará. Paredão Trem e Terra. Uma organização Sandro Branco. Essa é top! Alô, concorrência! É disso que eu tava falando. Acesse aí portaltosom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Sun is going down, it's getting colder now. It's warmer in the crowd, can you hear the sound? I can feel you move from far across the room. We've got nothing to lose under the moon. Body don't dream it. You and I, we will shine. Like the light on a winter night. You and I, we'll shine like stars in the sky. La la la la la. La la, we'll shine like the light. La la la la la. La la, we'll shine like stars in the sky. Sai na frente, concorrência. Vem novidade aí! Este é mais um CD com a marca e o selo da qualidade DJ Dino Boy Producer. Treme terra. artistas. Essa é top! Alô, concorrência! É disso que eu tava falando! Acesse aí portaldosom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Paredão Crime Terra. Então, toma pressão. Aê! Começando por aqui mais um Top CD, mais uma mega produção dele, DJ Dino Boy Producer, o Top DJ dos Remix, o Top DJ das Privates, prepara que vem novidade aí! www.portaltosom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Show me your love and I'll show you. best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with me. Trust me, I'll give you guys. Don't treme terra. www.portalautosom.com.br, o maior e melhor portal automotivo do Brasil. O maior show de som automotivo de Belém do Pará. Treme Terra. Este é mais um CD com a marca e o selo da qualidade DJ Dino Boy Producer. Acesse aí portalautosom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Treme Terra.

Portalsoussom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Desespero, não sou das marcas pra sossegar. Vivo naquele pique. Tô namorando a mão de Wesley, sou amante das covites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a mão de Wesley, amante das covites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, aproveita hoje que o Denis tá fácil, que a gata fácil, que o pai tá fácil. Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem? Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem? Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem? Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem? Tô namorando a... Paredão Treme Terra. Tô namorando a Bill Joaz. Tô namorando a Bill Joaz. Tô namorando a Bill Joaz. Paredão. Quem mente sempre te sufoca. O prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer. Isso te causa um desespero. Não sou das marcas pra sossegar. Vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser. Sou amante das covites. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá fácil. Namorando a Budweiser. Quero que se exploda aqui o pai.

poderia ser mais uma dele. Dino Boy, o top DJ and producer. Everybody in the party, gonna have some fun and clap your hands, and clap your hands. Everybody in the party, gonna feel the groove and clap your hands, and clap your hands. Everybody get together, make this moment last forever, dance until you can't no more. Everybody grab somebody, music's gonna make your body get down. Whoa, whoa. Say clap your hands, la la la, clap your hands. Say clap your hands, la la la, clap your hands. Say clap your hands, la la la, clap your hands. Say clap your hands, la la la, clap your hands. Say clap your hands, la la la, clap your hands. portalautosom.com.br, o site número 1 do Maranhão. Shadows of the night, they are coming with the moon shining bright. Leave their graves, shadows of the night, when the city is asleep. No one knows the shadows of the night. In the darkness, they are flying side by side. Silent calls are shadows of the night. No one ever saw the face of the shadows of the night. Wow, wow. Shadows. battles of the night have never died. Unsatisfied, they pay the highest price, waiting for another advice. Never found final peace. Their restless life will never cease when the moon is shining bright. They leave their graves in shadows of the night. Shadows of the night. They are climbing. Essa é a última deste Top CD. Até o próximo.